André Civis, o Moral de Ibicoara. Alex Max. É o Max. Um, dois, três. Quando eu beber, você vai se jogar. Quebra tudo. Quando eu beber, você vai se jogar. Quando eu beber. Um pacotinho pra você mexer, um pacotinho pra você quebrar, um pacote pra você swingar. Eu não disse que eu ia fazer um pacotinho pra você mexer. Quando eu beber, você vai se jogar. Quando eu beber, você vai se jogar. Quando eu beber. Beijo, Alex! Pressão, negão. Pressão. você tá querendo que eu beija com o seu. Agora mexendo pra ficar melhor. Negona, joga seu corpo por cima do meu. Você tá querendo que eu beija com o seu. Agora mexendo pra ficar melhor. E assim vai que tá bom. Pede que eu dou, você vai gostar. É assim. Sambadinha do papai. Assim, não tem mais o que Tony cantar aí. Será? Eu não acredito que você vai acertar mais uma, meu Black. Black, mas o que eu gosto mesmo é de você. Observe, observe, observe. Quando a mulher anda, o que é que a bundinha diz, diz, diz, diz. Observe, observe, observe. Quando a mulher anda, o que é que a bundinha diz, diz, diz, diz. Anda pro ver a bundinha dizer. Anda pro ver a bundinha dizer. Anda pro ver, anda pro ver. Anda pro ver, anda pro ver. Yeah, bom, yeah, bom, yeah, bom, yeah, bom, yeah. Que sacanagem! Yeah, bom, yeah, bom, yeah, bom, yeah, bom, yeah, bom, yeah, bom, yeah, bom, yeah, bom, yeah, bom, yeah, bom, yeah, bom, yeah, bom, yeah, bom, yeah. Solta o